passaram, os anos que desfilaram em minha vida. Nem mesmo a dor sofrida para eu deixar de te querer e te amar, minha querida. O nosso amor, nosso amor, numa ironia do destino, em inimigos nos transformou. Nosso fogo feriu e das cinzas saudades restou. Porém lembro também dos momentos felizes que tive ao seu lado, da volúpia de nossas carícias, nosso mar de prazeres, gostoso jogo, veneno e malícia. Hoje eu tenho uma certeza que apesar da distância e tanta tristeza, nada foi em vão, você vai estar sempre no meu coração. Nosso amor, nosso amor, numa ironia do destino, em inimigos nos transformou. Nosso fogo feriu e das cinzas saudades restou. Porém lembro também dos momentos felizes que tive ao seu lado. Vai estar sempre no meu coração.